Essa é a revolta dos assalariados. Anos após anos na indústria sendo maltratado. A música não é o regime, ela te oprime. Não deixa usar baseado no estúdio, uma ação que eu faço escondido. De todos vocês eu tenho o máximo repúdio. Então, meu irmão, cadê os meus Dilma? Vamos ver quem é que vai ser o próximo a tirar o nosso Rodolfo do nosso Raimundos. Soube muito bem que se isso acontecer na cena musical eu viro defunto. Anarquia contra o sistema, sendo puta do próprio negócio. Não sou nenhuma garota de Ipanema e não acredito em nenhum sócio. Soube do caso do Célio Carlos, permite sua fatura com todos e mostra seus grandes jatos. Soube o underground vale mais a pena, pois uma gravadora é eles que puxam a sua renda. Comem o que você produz e ainda pra cortar gastos, o seu público eles reduz. Anarquia contra o sistema, sendo puta do próprio negócio. Não sou nenhuma garota de Ipanema, nem acredito em nenhum desses sócios. Regista B. Mandando rimas mais na pura ousadia. A indústria comandada por um bando de vadia. Controla massas tipo obeso quando se locomove. Ao ouvir história de Richard de repórter se comove. Não vou fingir que sou cego, vou refutar com minha rima barbosa. Luca com nós só com sair com meninas de trabalho noturno. Filha de uma puta curte uma censura arrombada. Esse merda vê o Richard fica todo cagado. De merda.